Hoje tá me vendo tranquilão, olha que visão, tá até pensando em querer voltar, né? Só que eu já girei pelo mundão, tô em ascensão e outras já tomaram seu lugar. Quantas vezes eu briguei contigo falando do tal perigo por ter me feito de bobo. Mas a vida foi justa comigo, deixou meu corre corrido pra poder virar o jogo. Agora chora querendo reconquistar, no seu lugar eu já teria desistido. Mas vive a vida leve em outro patamar, consegui recuperar todo o meu tempo perdido. Agora chora querendo reconquistar, no seu lugar eu já teria desistido. Mas vive a vida leve em outro patamar, consegui recuperar todo o meu tempo perdido. O mundo girou, não brisa nas ideias que o papai voou. Fala quem que duvidava do talento, quem que tinha argumento. Quando o papo era dinheiro, olha onde eu tô. Hoje pontas nota contagia, quantas mina corre atrás. Só minha cota fazer grana e hoje eu não te quero mais. Whisky caro, double cup, só camari, cash money. E as amigas gata mandam mensagem no iPhone. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Pode me ligar que hoje eu não vou atender. Vou sair de rolê já, acionando os amigos. Nem vai adiantar tu colar pra me ver. Tu não vai gostar de ver se outra tiver comigo. Só quero beber e ficar tranquilão. O uísque enche o copo, fumaça sai do balão. Meu WhatsApp nunca para, só reclamação. Se eu volto com você, é lógico que não. Agora suas amigas fazem fila. Nossa, quem diria que a tua prima ia piar. Se eu contar nego até duvida. Neurose de novinha, na minha vida hoje em dia não dá. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Hoje quem não quer sou eu. Chora porque sabe que o mundão girou e perdeu. Agora chora querendo reconquistar. No seu lugar eu já teria desistido. Mas vive a vida leve em outro patamar. Consegui recuperar todo o meu tempo perdido. Agora